A mim já tanto faz, assim como já tanto fez. Vira o disco e toca o mesmo e lá vamos nós outra vez, rapaziada. Isto agora é valer, não há tempo a perder. Isto agora é partir, o speed até Lisboa vou curtir. Já cheguei, mas confusão, será hoje um dia não. Para arranca, está-me a cansar, já não tenho onde estacionar. A polícia mandou-me parar, será hoje um dia de azar. Passou-me logo um talão, fui multado por rebelião. Parei para almoçar, não tinha onde me sentar. O que é que eu hei de fazer? Fui-me embora sem comer. Andei eu toda a tarde, bebendo copos que nem um alarme. Já não sabia o que fazer, acabei o dia a beber. Depois desta experiência chego à simples conclusão: para curtir e desbundar Lisboa é a melhor solução, rapaziada. Mas não se iludam com Lisboa, eu fui lá e vi-me à toa. É uma grande cidade, para viver prefiro a interioridade.